Bom, não. Pra fechar. Pra fechar o bagulho, ó. Tá funcionando, ele só pode dar um pico assim, qualquer coisa que tem motor, né? Não tá estourando, pode ser fechado com HD. É, quando alguma dessas zebras aparece, um lado deixa mais. O outro mais salvado. Ele tipo desarma. Pra que menos dessas coisas apareçam. Tem uma peça pra impedir isso aqui, cara. Você quer deixar? Que deve estar queimado. Tem uma peça que faz essa reciclagem? Se mudar o foco, você acha que tem que mudar? Pega a passagem de mais corrente. É o seguinte. Aqui? Que é esse? Aqui, é o foco, só foco. A luz é esse negócio que fica lá, o negócio. Ele é um espaço aberto, ele está em construção eterna, então a gente precisa e a gente quer muito que mais e mais pessoas que tenham vontade, sangue nos olhos, estejam a fim de construir coletivamente, cheguem junto e se apropriem. Ele não é necessariamente um espaço fácil. Que hoje o site, por exemplo, não é muito convidativo. A gente espera que a partir desses vídeos fique um pouco mais fácil. Mas, ó, vale o risco e a experiência. Vale o risco e a experiência de entrar na lista, mas, sobretudo, vale o risco e a experiência de viajar com ônibus. Pega aí, separa um tempo, vem com a gente numa viagem. E aí, depois, se você achar que a gente é um bando de babaca, não tem problema nenhum. Você pode sair fora, a gente provavelmente também vai te achar babaca. Mas também pode acontecer o contrário. E é isso, e você vindo, pirando na possibilidade de trocar, me importa menos o que você sabe, no sentido de, ah, eu não sei se eu sei o bastante. Não, você sabe, traz aí a sua bagagem, troca com a minha bagagem, faz um bem bolado com a do Zuard, a do Velasco, a do da Dânia, da Lívia, o pessoal todo e pronto, e aí tá resolvido. O ônibus hacker, ele não tá cheio, esse é um fato.